E aí galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 263. Eu sou o Vlad Júnior, estou aqui mais uma vez com o Carlírio Neto. Saudações. Com a Rafaela. Boa noite, pessoal. Com Wesley. Boa noite, pessoal. E talvez um convidado apareça aí. Tá? Sim. Falando em convidada, a gente faz tempo que a gente não convida outra pessoa além do Luke, né? Acho que podia fazer. Geralmente é o Ian, né? Podia falar que é mesmo sendo o Ian, né? Mas a gente podia convidar mais gente, né? Vocês aí que são. Conhecem mais a galera, ó, o taquinho aí da internet, podiam chamar pessoas. Vocês conhecem mais que eu. Assim. Posso ter ido? Mas eu quase não tô falando com o povo mais, então fica um pouco difícil. Consigo chamar a galera, se precisar, viu? Olha aí. Olha, mas ele consegue. Chame amigos seus também, vamos ver. Eu tenho aquela galera de sempre também. Mas enfim, né? Vamos aqui voltar pro podcast. Então, hoje a gente vai ter um tema que foi escolhido pelo Wesley, e aí a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Mas primeiro vamos fazer aqui o que a gente faz sempre, que é a leitura de comentários da última edição, né? E eu acho que eu vou... Pessoal, se de vez em quando ficar apitando aí loucamente meu no, nas coisas, é porque meu WhatsApp hoje tá frenético, tá? Então, tá bom. Tudo bem. Acontece. Vou tentar silenciar aqui os grupos que provavelmente vão falar mais hoje. Mas vamos torcer aí pra que outras pessoas não falem, tá? Meu Deus. É isso. Enfim. Vamos lá, vamos para a sessão de leitura de comentários da edição passada. A gente lê comentários que vocês comentaram sobre o tema passado, depois eu falo um pouquinho sobre a enquete. Então, pelo que eu vi aqui de comentários, eu acho que só teve comentário lá no Anime Coach, né? Então, yep. Quem vai ler o comentário é a Rafaela. Yay! Então vamos nós, comentário da escritora. Saudações para a última temporada de animes deste ano de 2025 ao Kyodai Podcast. Esta foi a temporada que me fez ir com força em acompanhar animes semanais e tenho boas lembranças desta época. No geral, outono de 2025 tem sido ok. Nada extraordinário ou arrasa quarteirões, afinal tivemos uma movimentada temporada de verão que foi para todos os gostos e aqui temos algo mais tranquilo, ao meu ver. Ainda tem uns 3 animes que pretendo dar uma conferida, de resto, coloco os que estou vendo no momento. De continuações, reboots, remakes e séries novas das franquias consolidadas, temos 4. A segunda temporada de Hamameyo, 2024, e Todemon Skill e Deisekai Horomeshi, que estão indo muito bem. A primeira é a minha 4ª investida em obras da Rumiko Takahashi, um pouquinho de Inuyasha e do antigo... de Rama, vi a primeira temporada do Kyokai no Rinne, vi a nova versão de Urusei Yatsura, que foi muito legal. E agora acompanhando para valer as peripécias de Rama e companhia. Já nosso caro Mukoda e seus familiares que amam comida estão indo bem. A entrada de Dora-chan tá legal. Draguinho. Mesmo assim, draguinho para quem assiste em português. Que é muito mais legal, porque o draguinho ele é o cara das gírias. Ele manda muita gíria no desenho. Bom demais a dublagem do draguinho. Tá bom. Mesmo assim, se for pensar em dragões fofos, tem um que me conquistou mais. Aí temos a volta de Kakuryo, quem diríamos que ia dar as caras, e só o que eu posso falar. Já quantas franquias consolidadas, Digimon Break, não, Beat Break, está interessante, saindo da zona de segura que a franquia tem sido, e apenas espero que a Toei Animation deixe o pessoal do anime trabalhar a obra com calma. Sim, esse estúdio, quando pode, acaba prejudicando o desempenho ou ideias das produções, e infelizmente Digimon tem um histórico nada favorável sobre. Então é isso. Quanto a animes novos, vou seguir a ordem dos mais medianos e vai subindo o nível. Dos medianos propriamente ditos, Souzai, Sakshuka no Isekai Ryokoki, ou Isekai do coletor de materiais. É simpático e aqui não tem como. O mascote uma fofura de dragãozinho. Desculpa, Dora-chan. Ela gosta mais desse. Bi roubou o meu coração. Já Yasei no Last Boss ga Arawareta, ou Isekai do cara que reencarnou com o personagem MMO, tá valendo a pena. Nada demais. Por fim, Kimito Koete Koeninaru. Tá bonzinho. Nada que não tenha visto em romances entre humanos e não humanos. E subindo de interesse total, temos nossa cara Scarlett metendo porrada na galera corrupta. E corrupta é bom demais de outro lado. Do outro, Sanda. E toda uma maluquice futurista com Papai Noel sarado. Ah, é esse. Rapaz, essa sarada. São os dois animes que mais chamaram minha atenção. Quanto ao tema novo, vou tentar dar umas dicas. É isso aí. Se cuidem e até mais. Pronto. Tirando as continuações de Rama e todo o skill, eu não tô vendo nada do que ela tá vendo. Eu tô vendo o Kimito Koete Koeninaru, que é o romance furry da temporada. Muito bonitinho, gosto bastante. Tá bom, não sou muito de furry não, mas tá bom. Fica aí. É a vida. Não tô vendo nada do que ela falou, nada. Só o anime das garotas. O final do mundo, e é isso. Fim do mundo. É isso aí. Então, muito obrigado, escritora, pelos comentários. Comentem na próxima edição. Mas, além dos comentários, também tem a nossa enquete, né? A gente sempre deixa a enquete agora lá no final. Inclusive, a enquete hoje já está no ar. Mas, vamos lá. Então, eu perguntei, né? Qual continuação você mais está gostando da temporada de outono de 2025? Tinha quatro opções, que era Rama Mei, Spy Family, Boku no Hero, Itodemo Skill, DICK e Horumeshi. Infelizmente ninguém votou em Itodemo Skill, que pena, né? Teve Boku no Hero, que teve um voto, que foi meu. Em segundo lugar ficou Rama Mei, 2024. E em primeiro lugar, Spy Family, né? Então, isso aí, né? Então, dado essa acuradíssima pesquisa, né? Que é totalmente é totalmente realista em relação à nossa sociedade. Spy Family é um anime que está sendo mais visto de continuação. É isso. Enfim, é isso. Esses foram os comentários. Vamos para o tema dessa edição. Wesley, meu caro, o tema é seu. Você explica o que é isso aqui. Belezinha, fechou. Então, né, como a gente já teve alguns podcasts focados em recomendar animes para os membros do podcast, eu pensei, vou tentar sugerir esse como meu tema, para vocês me indicarem animes, só que eu vou tentar fazer uma dinâmica diferente. Eu vou tentar assistir todos os animes, e vocês vão me indicar antes, e cada anime de uma década diferente. E aí foi isso que eu fiz. É isso. Em resumo, assim, só pra fazer meio que uma consideração, assim, meio inicial, eu assisti todos os animes. Espero que vocês não fiquem frustrados com os que eu não gostar, com os que eu gostar. Então, mas enfim, talvez o resultado não tenha sido negativo ou positivo. Em resumo, a dinâmica vai ser assim, vocês apresentam o anime que vocês recomendaram, explicam por que, que vocês recomendaram, por que, que vocês gostam do anime, e aí eu dou a minha opinião conforme o que eu assisti, conforme algumas coisas que eu separei aqui, algumas informações que eu achei legal trazer, e é isso. Okay. Aí, pra começar, eu achei que ficaria interessante começar dos anos 90 pra mais próximo. Então começa aí, Evilásio. Vai ser um problema isso, hein? É verdade? Vai ser um problema isso, hein? Porque sendo assim, então a Rafa vai ser a última. Não, mas eu tô de férias. Não tem problema. Ela vai ficar até o final, tá de férias. Ah, a Rafa tá de férias. Então, o último seria o Luke, né? Então pronto, então vamos lá. É verdade, o Luke que seria o último, na verdade. Ah, é? Tá. Então, é verdade, né? Mas é mais novo. Enfim. Então, eu indiquei para o Wesley o anime Haunted Junction, né? Eu perguntei para o Wesley, né, antes de alguns animes dos anos 90 que eu tinha visto, né, para indicar para ele. E decidi indicar esse anime porque é uma comédia. Faz muito tempo que eu não vejo, então, obviamente, a pessoa que viu Haunted Junction na época que eu vi é outra pessoa hoje, então eu não sei como seria a minha mesma impressão sobre o anime. Eu lembro que na época eu gostei porque ele tem uma pegada que é, tipo, e se eu visse hoje, com certeza não ia ser a mesma coisa, que é, na época que eu vi ele, Eu não tinha visto muitos animes com essa pegada de yokai de colégio. Então, ele é meio que uma tabuada, né? De tabuada não, é uma lista, né? Um checklist disso, né? Então, tem a menina do banheiro, tem o garotinho... A Hanako-san, tem um garotinho, tem o cara da... O cara do... De biologia, né? A figura com o corpo humano meio aberto, né? Sim. Tem todo tipo de coisa. E uma coisa que eu achava legal, que eu admito que hoje não tem anime mais assim, porque tem coisas nele que eu já sei que eu não... Que na época eu já achava meio confuso, assim, e hoje eu não ia gostar. Mas tem coisas nele que eu sinto falta que não tem animes de hoje em dia. Que que ele é formado por um trio de personagens, sendo que o protagonista, ele é basicamente o personagem normal. Ele é o normal, assim. Não é assim, dentro de todo esse universo, ele não é tão normal assim. Mas ele é o normal. Ele é tipo, hoje em dia, é o que seria o presidente, inclusive ele é o presidente de Constituição Estudantil, né? Esse tal mesmo, de Kaguya, né? O presidente. Ele é basicamente o presidente, é isso. Só que todos os outros, as pessoas ao redor dele, na verdade as outras três, duas pessoas ao redor dele, são pessoas extremamente estranhas, por assim dizer, né? Então, ele é formado por três protagonistas, como eu disse. Basicamente tem o presidente, que é esse cara normal, que ele não tem nenhuma habilidade sobrenatural. E duas outros jovens que têm habilidades sobrenaturais, né? Uma garota que vem de uma família exorcista e um garoto que ele incorpora coisas. Na verdade, as coisas incorporam nele, né? Ele não tem muita escolha. Sim. É muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Nossa. Então, assim, é um anime de outra época, é uma pegada diferente. Eu tava curioso, né? Dentre os animes que tinha lá na lista que eu poderia indicar pro Wesley, foi um dos que eu achei mais curioso. Então... Eu disse, não, ok, vamos lá, vamos ver o que o Wesley acha dessa série. Então, é isso, por isso que eu indiquei em Rotten Junction. E aí, Wesley? Agora é a sua vez. Beleza. Cara, é isso, acho que assim, em resumo, assim, essa é a primeira impressão que eu tive assim, do anime, é que ele foi um anime bem divertido assim, no primeiro episódio, sabe? Tem umas piadas meio criminosas, mas eu não sobre isso, porque eu, assim, eu meio que deixei de segundo plano, sabe? Eu só prefiro ignorar, sabe? Mas... Eu digo assim, não tem muito pra onde correr, né? Nossa, na piada da menina. Por quê, né? A piada dela aí. Hoje em dia, o anime novo, ele dá uma tranquilizada muito grande, porque Ramo, hoje em dia, como era o antigo, era impossível passar, né? Então... E ele nossa, ainda assim, nossa. E ainda assim, ele tem piadas que... Não são não tão muito ainda no time certo, né? Mas é interessante como ele passa, mas é isso, assim, é difícil. O Yurusei Yatsura é outro anime que eu não consigo ver o novo, por causa do que, no mesmo jeito que o antigo, né? É o tipo de piada que hoje em dia eu não consigo passar mais. Então foi essa impressão que eu tava... Que eu imaginei que você ia ter. Principalmente em relação à piada do garoto. Ah, não, a piada do garoto, da menina, né, gostar dos garotos, blá, blá, blá. Sim. Enfim, a piada do carinha incorporando os animais é muito boa, gosto muito desse personagem. Nossa, eu gosto muito também, eu também comento. Esse anime me fez conhecer o termo Shotaku. Ah, meu Deus. Que horror. Que horror, gente. É porque a menina, a garota, ela é Shotaku. E tem o espírito de um garotinho de 12 anos, né? Que é o Yamada Taro, então fica de ideia falando sobre isso. Mas o carinha que incorpora os animais, ele é muito legal, eu gosto muito da piada dele. Eu gosto muito do diretor da escola, nossa, é muito engraçado, velho. Eu acho engraçado demais. Tem umas piadas muito boas no anime, tem umas coisas meio nonsense assim que vão acontecendo. Todo esse plano de fundo sobrenatural, eu acho ele muito, muito interessante. Eu acho que ele é bem bacana. Nada inovador que a gente não tenha visto hoje em dia também. Eu acho que é uma fórmula que foi meio replicada depois de um tempo, sabe? Mas é muito legal ver uns animes assim, sei lá, remete muito ao passado. E eu gosto muito também do design dos personagens. Eu gosto dessa coisa meio olhão, boquinha que tinha na época, assim, ele é muito, muito, é muito, assim, demarcado, assim, anos 90, acho que anos 80 ainda tem um pouco disso, mas é mais anos 90 mesmo. Lembra muito Slayers. Dos anos 90, cara. Lembra muito Slayers, assim, não sei, mas eu gostei bastante. Eu achei que o final da temporada, tipo, no final, Assim, no final da temporada, meio que o protagonista, ele meio que acaba sendo meio canalinha, assim, no que acontece. Quer dizer, eu não sei, eu acho que eu dei vontade de ler o mangá, sabe? Eu fiquei com vontade de saber o que que rola depois. Mas não foi um problema. Eu considerei o anime como um todo, eu acho ele bem bacana. É um bom anime, sabe? Eu gosto das piadas, gosto dos personagens, gosto das situações sobrenaturais que vão acontecendo também. É, a coisa deles reunirem os. Eu esqueci o nome dos coisinhos lá. Os Ah, não vou sete lembrar. mistérios da escola. É. Sim, a coisa dos mistérios no comecinho é meio legal. E eu fiquei sabendo que tem um oitavo que é tipo Beethoven, alguma coisa assim, sabe? Eu dei uma pesquisada depois. Mas enfim. Passando spoiler, porque esse podcast pode ou não conter spoilers, o diretor É ser um dos spoiler. mistérios é maravilhoso. Sim. Ai, ai. Mas é muito bom, eu gostei do anime, cara. Eu não vou, assim, eu não vou falar notas, tá? Depois você vai estar no meu anime list lá, quem quiser ver, é isso. Mas é um ótimo anime, eu achei bem engraçado. Eu acho que realmente, na hora que começa as piadas ruins, eu fico meio pando as ideias assim, mas foi legal, foi legal. Foi divertido. Perfeito. Valeu a Que bom que você pena a gostou. recomendação. Que bom que você gostou. Não, não, o protagonista, ele realmente é o Shirogane, viu? Ele é muito Shirogane, tipo, Muito. na maior parte da série. Muito. A menininha é a que menos gosta. A garotinha é a que menos gosta. Deixa. É, eu fico triste porque, sei lá, tem um design muito bom. Sim. É, é. E é isso. Mas é isso. Haunted Junction. Eu não conhecia esse anime. Pouquíssima gente conhece, eu acho, aqui no Brasil. Pouquíssima gente conhece. Show. Tudo de bola. Então, o Então, próximo vai ser o Carlírio, né? próximo Calírio. Ok. Vou apresentar meu modus operandi mais uma vez, o que pode parecer chato para várias pessoas. Eu sou movido por saudosismo, de maneira curta e grossa. Saudosismo é o meu segundo sobrenome, tirando o meu sobrenome oficial de família, né? E assim, sendo bem direto, me movi muito pro saudosismo para indicar o anime pro Wesley assistir. Ele deixou para mim, ele não passou na hora de explicar o tema, que ele deu um período específico para cada participante em específico, né? Aí caiu para mim os animes exibidos entre 2000 e 2009. Aí eu tinha na minha mente uns 12 animes que eu poderia recomendar. Fui ver a lista do Wesley no My Anime List. Desses 12, 7 ele já tinha visto. Então caiu pra 5. E desses 5, eu podia ter escolhido certos, mas preferi esse. É um anime meio maluco já pra época e mais maluco ainda pros padrões atuais. Um anime cujo primeiro episódio é iconicamente bizarro, mas é bom. Eu concordo. É o melhor episódio, eu falei, você indicou. E cujo segundo episódio eu prefiro mais o segundo do que o primeiro, porque o segundo explica um pouco a história dos personagens. Eu devo admitir, embora eu goste muito do anime até hoje, que quando ele tenta ser sério mais pro final, ele peca. Porque a seriedade não era para ser o forte dele, né? E eles tentam deixar a seriedade como um ponto forte, que para mim já na época não funcionava muito. E hoje em dia, quando eu revejo um anime, porque eu gosto de rever esses animes antigos, funciona menos ainda. Mas não tira o brilho. Eu estou falando aqui de Futakoi Alternative, um anime exibido na temporada de abril de 2005, normal, de 24 minutos por episódio, encerrou com um total de 13 episódios, né? Cujas avaliações no My Anime List e no Anilist são muito parecidas, bem medianas, entre 60 e 70%. A depender da avaliação que cada um tem, obviamente. Que cada um tem seu sistema de avaliação. Pois bem, em Futakoi Alternative nós temos três personagens principais. O primeiro deles é o rapaz chamado Futaba Rentarou. Rentarou é um. Vamos dizer assim, é um perdido na vida, é um detetive perdido na vida e paira sobre ele a sombra do seu pai. O seu pai era muito conhecido em Nikotama. Nikotama é a cidade, né, a localidade onde se passa o anime. E o pai do Rentarou e o pai do Rintarou era o cara que se apresentava de uma maneira muito à la Michael Jackson, muito extravagante, com uma roupa estonteante e tinha um modo muito estranho de enfrentar os inimigos, né? E por algum motivo ele tem o cabelo cacheado, tá? Só não sei porquê, mas ele tem. Ele gosta, ele é estonteante, ele é maravilhoso da forma dele, né? Então tem que ter o cabelo cacheado, né? Que fica destoado com aquele chapéu, devo combinar aqui, mas tudo bem. De toda forma, o Rintarou tem essa sombra do pai dele. Ele vive num apartamento modesto, bem modesto mesmo, e vivia sozinho, na verdade. Ele era um detetive que vivia sozinho. Até que num belo dia, duas irmãs gêmeas entraram no apartamento dele, a priori para contratar seus serviços, mas acabaram morando ali. Eu falo das irmãs Shirogane, que é a dupla de protagonistas femininas, onde temos a Sara Shirogane, que é a mais séria, a mais cascuda, e a Soujo Shirogane, que é a mais recatada, mais meiga, mais delicada. Desde o momento que essas duas entraram na vida do Rentarou, os três passaram a viver juntos nesse apartamento em Mikotama. E todos os três trabalhando, obviamente, como detetives locais. Os detetives Rentarou, né? É o nome da agência. Agência de Rentarou. E assim, o primeiro episódio, pra deixar bem claro, ele começa louco, o meio dele é louco e o final é louco. É tudo louco ao longo de 24 minutos. Maravilhoso. Não é tão maluco quanto o primeiro episódio. Não, esse primeiro episódio é louco. Que até hoje é chamado de episódio zero, né? Não é tão maluco quanto o Suzumiya, mas é maluco. Não, maluco. Eu diria que ele me lembra Druaga. Primeiro episódio de Druaga. Pode ser. Pode ser. Ou qualquer primeiro episódio daquele anime de comédia dos quadrigêmeos. Do Sextuplus, do Sextuplus, né? Do Sextuplus, né? Ah, automático. Exato. Mas ainda assim, é o primeiro episódio que tem o seu carisma, porque começa com uma luta de gêmeas no avião, não sei o quê, tem um alien dominando o avião, e pá, e fica atira daqui, atira dali, não sei o quê, e desce, sobe, vai, pá. E as gangues. E as gangues, e aí vem o segundo episódio. E, meus amigos, o segundo episódio, ele começa com um passeio tranquilo pelas ruas de Mikotama e termina com os três caçando OVNIs pelo céu noturno. É maravilhoso. Só que entre um ponto e outro, tem toda a história do Rentarou, um pouco de como as meninas conheceram o Rentarou, que ele se vê como fracassado na vida, né? Que ele tem uma certa idade e não conquistou nada na vida. E eu não acreditaria nele se fosse só o primeiro episódio. Mas aí depois, foda-se. Eu acho que o primeiro episódio ele é muito maneiro, mas é só no primeiro episódio que ele é maneiro. Assim, o Rentarou, ele tem muitos problemas de... Como é que eu posso dizer? Ai, eu perdi a palavra. Mas ele não se vê positivamente. E nesse segundo episódio, no primeiro momento que as irmãs Shirogane encontraram ele no apartamento, a Sara vai jogando a porrada seca na cara dele, que ela vai falando, que decoração é essa? Quem que fez isso dele? Fui eu. Por quê? É horrível. É coisa de piá perdedor. É coisa de garoto que não tem nada na vida. Parece, como se diz no Brasil, maluqueiro, né? É coisa de maluqueiro. Pô, tem nada demais na casa dele. Tem nada demais lá. Entraram na casa dele, olharam a decoração. Meu Deus, que coisa horrível. Tipo, e foram descendo a lenha no cara. Descendo. Aí você pensa, pô, o cara expulsou elas. Não. Ele ouviu elas, tal. Perguntou o que elas queriam. Pô. E o anime vai se desenrolando assim. O terceiro episódio tem a cena incógnita da máfia Mikotama, que eles têm um urso polar nessa máfia. E o urso é facilmente enganado com blocos de gelo gigantes. O anime é maluco, mas enfim. E o grande chefe desse anime, esse podcast pode, eu não contei spoilers, escuto que só contei risco, como o Vlad já falou anteriormente. Você já contou três episódios inteiros do anime, agora você vai falar isso. O final do anime tem que enfrentar uma lula gigante. É uma lula. Sim, que quer dominar uma lula gigante. É a mesma lula que o pai do Rentarou enfrentou no passado. Detalhe. Mas enfim, é um anime que eu considero muito legal de assistir até hoje. A abertura eu acho É boa. Bem viciante, mas a música que eu mais gosto é de encerramento. Encerramento é bom, encerramento é bom. E gosto mais ainda. E eu gosto mais ainda da animação do encerramento, que é aquele stop motion. Boneco. Eu gosto do boneco. Eu adoraria ver esse anime refeito em stop motion daquele jeito, cara. Ia ser formidável. Mas enfim, é por isso que eu recomendei em resumo pro Wesley assistir esse anime. Porque, basicamente porque eu gosto, porque me traz muitas lembranças boas. Tá naquele seleto grupo de primeiros 20, 30 animes que eu vi na minha vida graças à internet. E é isso. Agora vamos ouvir as considerações do Wesley, que é o foco desse podcast, né? Antes do Wesley falar, eu queria só falar uma coisa sobre o anime. Que pode? Pode? Esse anime se torna muito melhor se você ver Futakoi antes. Tá? É que o Futakoi clássico, você sabe, né, Vilas? O Futakoi original, exato, que é de um ano antes, é muito slice of life. Enfim. E dois, tanto ele quanto o Futakoi são muito filhos daquela época, na minha opinião. Muito, muito, muito anime daquela época. Do primeiro à metade dos anos 2000, exatamente. Exatamente, muito. Certo, pronto, beleza, vamos lá então, né? Quando o Caleiro me indicou Futakoi Alternativa, a primeira coisa que eu fui me perguntar era por que alternativa? O que é isso? É uma versão alternativa de alguma coisa? Aí eu fui ver qualquer outro anime. Aí eu fui ver os episódios do outro anime, né? Que é uma merda. Meu Deus do céu, que... Como eu disse, esse anime história melhor se você não falar antes. Não concordo, ele só é um slice of life. Ele não é uma merda. Eu achei horroroso, enfim. Ele é. Eu achei horroroso. Eu demorei muitos anos pra descobrir que o nome da cidade é Nikodama, por causa que é Nikodama de dois, Nikodama de criança, porque a cidade só tem gêmeos. É, exatamente. Mas, enfim. Aí eu fui ver o Futakoi Alternativa que o Khalil indicou, né? Porque eu pensei assim, ah, fizeram uma versão alternativa, deve ter melhorado, né? É, realmente, é bem melhor do que o Futakoi. Mas, enfim. É outra história, pô. É, aí eu fui ver o primeiro episódio e falei, que porra foi essa? Negócio doido. Aí depois eu fui ver o episódio 2, aí começou a dar uma amenizada, aí no episódio 3 virou Slice of Life, e daí pra frente ficou alguns episódios de Slice of Life, que não são ruins, são bons episódios de Slice of Life, mas eu acho que foi uma quebra tão grande que meu cérebro não tava tentando entender o que eu tava vendo. Exatamente. Mas tudo bem. Aí eu pensei, isso aqui é... Aí eu pensei, isso aqui é a expressão maior da narrativa japonesa que eu já vi, porque ele dá uma quebra gigantesca, assim, que eu tô acostumado. É. E, assim, é como se eu tivesse visto dois animes, sabe? Mas, ok, tipo, não vem ao caso. Eu concordo. E, assim, eu gostei do anime, assim, mais pro final. Eu achei que esse final meio maluco, assim, toda essa coisa de virar do nada um Slice of Life, eu achei que foi... Eu não curti, eu senti que foi muito mais uma bagunça na produção do que algo meio proposital, sabe? Eu senti que foi... Assim, você fala que é pressentimento bagunça, meu. Né? Assim, você fala que é bagunça, né? Ok. E se eu te contar que isso foi proposital, que já tava no script, meu? Não tá. É, então, aí eu ia falar, aí pro final, aí depois que foi o episódio final, ele começou a interligar meio que esse comecinho com o final da trama, né? Que ele voltou a ter um pouco mais de ação também, mais pro final... Começou a ter uns dramas um pouco mais elaborados desse trisal deles aí, né? Que eu vejo isso como um trisal, né? Mas ok. Sabe o que me deixa chateado nesse final? É muito filho daquela época, tô falando. Você sabe o que me deixa chateado com esse final, Wesley? Fala, pode falar. É a questão lá do casamento, naquele castelão todo, o casamento de uma das gêmeas que falou, né? E a gêmea que ia casar é a Sarah. É um absurdo. Muito. No final, ainda tem uma cena meio tena, assim. Que... Dessa época. O Negai Twins, a mesma coisa. Muito filho dessa época. Não, eu considero o Negai Twins ainda melhor que o Futakoi Alternativa, mas ok. Não, eu tô falando no termo de roteiro e narrativa. Ah, sim. Bebe muito. Não, sim, então. Aí tem alguns elementos desse anime que ele é muito próximo das visual novel. Isso. As visual novel, né? As meninas bichojo, que aí vai vender boneco pra caramba, que são bem carismáticas e fofinhas. Eu tenho dois gachapontos, né? Das meninazinhas da máfia. Ah, que da hora. Então, eu gosto muito dos designzinhos, lembra muito coisa da Kay, da visual da Kay, né? Eu gosto dos animes da Kay. Então, é bem coisa daquela época mesmo. É muito. Porque eu assim... Eu cresci muito assistindo Clannad, assistindo Angel Beats, esses animes assim, né? Então me lembrou muito, assim, remete muito. Air, né, também, lembra muito Air. Então, eu entendi depois que fazia sentido dentro do gosto do Carleiro, quando tem essas narrativas, assim, que lembram muito esses dramas. Eu gostei do draminha no final, eu não sei, por algum motivo eu achei bacana, mas eu acho que ele como um todo é uma bagunça, sabe? É isso. Mas não foi um anime ruim também, não. Foi um bom anime. É O intuito isso. dele é ser Mas. bagunçado mesmo. Como o Evilás falou, bebe muito de vários animes É. daquela época. Bebe demais, então. Sim. Mas Com certeza. eu acho essa quebra de ritmo pro Slice of Life também é um problema. Porque o Carlinhos falou aí, tipo, episódio 2 e 3, tem várias coisas nonsense. Só que a narrativa parece que não quer acompanhar isso. Ele quer continuar sendo Ela Slice vai of deixando Life. de lado o nonsense e aí É. deixa muito pontual em algum momento. Tipo, até um episódio lá que tem um drama dele com as minas que ele conheceu no passado, né? É. E aí, nesse episódio, só na ceninha final ele faz uma cena de comédia que remete ao primeiro episódio e o episódio todo é um drama com elas e elas conhecendo ele quando ele tinha o tupete e tudo mais. Autopete, verdade. Putz, cara, como eu me Eu esqueci de falar do topete. acho. Pois é, eu acho fraco essa parte do meio todo. Sim, eu também. Eu amo Slice of Life, viu? Mas eu acho que esse miolo é meio complicado. Mas O final um é bom anime. legal, mas acho que o começo ainda. O episódio ainda é o melhor episódio pra mim. O primeiro episódio é louco. Eu não tenho opinião sobre. Apenas vejam. É o famoso veja e tira suas conclusões. É isso. É isso. Mas foi válida a recomendação. Super válida, cara. Eu acho que anime. Anime tem que ser isso mesmo. Tem que ver umas coisas diferentes. Que bom que eu não escolhi pra você o primeiro Futakoi, né? Que bom. Não, mas é Que porque bom. é Eu não quero sacanagem, né, reclamar. Carleiro? Aí é sacanagem. Hã? Aí ia ser sacanagem. Dois episódios eu achei horrível. Primeiro Futakoi é o que me dá raiva, é aquele bodezinho que não gosta do garoto, mas sei lá, né? Enfim. Pô, é um bode? É insuportável esse primeiro É, Futakoi. que a dupla tem uma dupla de irmãs gêmeas, que esse garoto ele saiu da cidade grande, foi para Nikotama, e ele foi se hospedar lá, que é uma casa da tia dele, né? Alguém, uma familiar, para você entender, Rafaela. E elas têm de estimação um bode, um filhote de bode. E esse filhote de bode não vai com a cara do garoto. Toda Claro. hora onde ele aparece, ele quer bater no garoto, quer meter cabeçada nele, quer morder ele, por aí vai. Só isso. Eu fico triste, porque eu gosto do protagonista em Futaku Alternative, e no Futaku é normal é o personagem clonagem que eu não gosto. Então. É isso. É isso. Então, bora. Vamos pra Vai próxima. lá, Agora vem pro Rafa. Rafa, então. Ai, vamos lá. O anime que eu escolhi foi Silver Spoon. E pura e simplesmente porque eu olhei a lista de animes que o Wesley tem no MAL e não tinha lá e tava no Planet Watch. É Tá isso, ligado é assim? sobre. Resumo da ópera, foi por isso que eu escolhi. Mas vamos Mas lá. você gosta do anime, né? Sim, É não, isso. eu amo de paixão, minha gente. Vamos lá. Silver Spoon, ou Gnossage no original, ele é um anime da Arakawa, mesma autora de Fullmetal Alchemist. O pessoal que assiste provavelmente vai perceber que as cenas de comédia são muito semelhantes dentro de todas as obras da Arakawa. Ela tem um jeito de fazer comédia que é muito, muito específico dela, vamos dizer assim. Não estou dizendo que não tenha como se ser feito em outras obras, né? Mas é re muito reconhecível quando você vê no anime e você pensa, ah, eu já vi isso em outras obras dela, né? Nesse caso em específico, né, de Gnossage, ele é um mangá não de fantasia, ele é um mangá mais puxado para o realista, onde a gente tem um protagonista que é o Hatiken. Ele é um aluno de ensino médio, ele acabou de entrar no primeiro ano do ensino médio, só que de uma escola de curso técnico, né? Voltado para agricultura, no caso lá em Hokkaido. Ele basicamente só escolheu essa Agricultura, escola, pecuária, tudo. vamos dizer assim, dessa parte aí. Tem tudo, tudo que pode ter numa fazenda ou uma indústria voltada a coisas de que vem de É uma uma escola fazenda. dedicada a criar futuros administradores de empresas no campo. Pronto. Não, não Empresa necessariamente. não. Empresa Não não. É o necessariamente. agro. É porque fazenda é agro, não se caracteriza como empresa, tá, Carlito? Pelo menos não no Brasil. Mas aí, voltando pra cá. Sim, ele foi pra uma escola técnica, né, de agropecuária. E ele basicamente só escolheu essa escola porque ela tinha a moradia lá, certo? E pra ele fugir da família dele. Ele recebia muita pressão familiar, né? Isso é maior trabalhado mais pra frente no anime, eu não lembro em que temporada especificamente, mas ele basicamente escolheu ir pra lá pra fugir. Principalmente porque ele não tinha um sonho. Ele era uma pessoa que vivia pra estudar e nunca teve tempo, assim, de pensar por si mesmo no que ele queria ser da vida. E aquele estresse todo da escola só fazia ele ficar cada vez mais deprimido, mais depressivo. E a fuga, para ele, era talvez a única escolha que ele tinha, certo? Então ele foi para essa escola. E chegando lá, ele queria ser o melhor da turma e tal, por causa que era isso que ele fazia na escola anterior, era uma escola preparatória, né, de vestibular. Então ele estava se esforçando para ser o melhor da turma só para descobrir que lá as coisas são completamente diferentes do que ele já estava acostumado, né? Ele iria ter que cuidar dos animais de lá da fazenda, ele ia ter que ajudar nos serviços, né? O primeiro ano sempre ia acabar ajudando nas atividades básicas, né, de toda a escola e tal. Ele ia conviver com pessoas que são pessoas que já são muito direcionadas, porque geralmente elas já são de uma família que tem uma fazenda, ou que tem interesse em trabalhar dentro da área em específico, né? São pessoas que já têm sonhos desde sempre, são pessoas que têm backgrounds muito diferentes do que ele já tenha se envolvido antes. Ele está numa região completamente diferente de tudo que ele já tenha visto e tal. E ele é basicamente um anime de crescimento, né? O Hatken, ele é um personagem que ele vai crescer muito ao longo da trama. E animes, ou melhor, anime mangá, obras de crescimento em geral, geralmente são as minhas favoritas. Quando eu vejo o desenvolvimento daquele personagem, que ele era assim inicialmente, e ele vai se descobrindo e desabrochando e criando sonhos e sabe, assim, eu realmente gosto de ver as pessoas crescerem. E eu considero, pelo menos, essa uma obra muito interessante, principalmente porque esse tom realístico da obra é porque a Arakawa estudou uma escola agrotécnica e trabalhou na parte de agropecuária de fazendas durante um bom tempo da vida dela. Ela tem até um mangá que também virou anime baseado nessa época que ela trabalhava. É, né, muito bom, é muito bom. Que é com o vizinho e tal. Nunca assisti, mas detalhes. E eu sinceramente acho uma pena muitas pessoas não conhecerem esse anime. Eu acho que ele é um anime assim que, cara, sei lá, eu não sei se ele chega no mudar a vida das pessoas, mas com certeza dá um ponto de vista diferente para muitas coisas. Eu acho que é isso. Legal. Eu gosto bastante. E aí, Wesley? Então, posso fazer uma consideração? Pode? Antes? Pode. Tem uma cena incógnita pra mim do primeiro episódio do anime, do final do primeiro episódio, porque o Hatken, ele ficou todo o tempo, ele tinha uma dúvida sobre de onde vinham os ovos, né? Ah, sim. Dúvida banal de um garoto da cidade grande. Ah, queria deixar claro, quem trouxe isso foi o Carlírio, mais uma vez. Não, eu não vou falar besteira, é o real que aconteceu no anime, eu vou falar. Essa é a linha de cena que ele lembra. E é do porco, é do porco. Tudo mais, não. Calma, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, calma, deixa eu falar. E eu morri da risada, por quê? Porque ele ficou entusiasmado, assim, ele ficou embabascado quando descobriu, numa sala de aula, ou melhor, numa conversa de dormitório, perdão pelo vacilo, e os ovos vinham da cloaca das galinhas. E ele ficava, meu Deus, eu comi isso a minha vida inteira. Como isso é possível? Ele ficou mais embabascado ainda quando viu que o pessoal pegava uma tigela de arroz, pegava o ovo cru, misturava com arroz e comia. E no final do episódio, o que acontece? Ele experimenta e achou simplesmente delicioso. Não parou de comer arroz com ovo. Então, assim... ovo fresco tem outro gosto e a fome tava foda. O bichinho o tava Hatiken, com muita fome. Eu concordo muito com a... Ele também ficou... Calil, ele também ficou embasbacado que o ovo não se lava. Você só tem que ficar esfregando ele. É verdade. As pessoas da internet não sabem muito sobre isso, não, né? Então a galera aí, maluca, que lava ovo, mas... Gente, se você lavar o ovo, dá salmonela. Causa... Tem a maior probabilidade de ter germes. Ou de ser infectado por germes. Mas uma coisa eu tenho que concordar muito com a Rafaela. O Hatiken é um personagem que cresce demais. Sim. Não só ele, mas, embora ele seja... Mas como ele é o foco do anime, o foco maior... Ele cresce demais em todos os campos. Em todos os campos. É maravilhoso ver o crescimento dele nas duas temporadas. É maravilhoso. Ele é um bom anime que eu não fez. Embora o Hatiken seja o personagem menos interessante do anime. Pra... Não, menos não. Tem a menina gordinha, que é pior. Mas tirando esse, são os personagens interessantes. Isso eu concordo. A gordinha eu detesto por causa da piada dela. A piada dela é, mais uma vez, anime sendo gordofóbicos. Mas tudo bem. Ai, ai. Sim. Fora que ela consegue emagrecer em menos de um dia, tá ligado? Assim, tipo, oi? Nossa, mano, tem aquela depois cena que, tipo assim, ela aparece e aparece o irmão dela. Aí os caras olham pra ela e falam bem assim, nossa, ela seria bonita se ela fosse magra igual o irmão dela. Mas ela é bonita, bando de gordofóbicos. Ela é bonita. Wesley, depois do o seu o traço relato, dela é feito pra ela parecer bonita, porra. Mas tudo bom, né? Depois do seu relato, Wesley, você vai tentar adivinhar qual é o meu personagem favorito nesse anime, tá? Nada, eu já sei, já. Você já sabe? Já vou falar o nome dela aqui agora, é a Aki. Eu sabia, galera. Eu também acho que é a Aki. A Aki? Do cavalo. É a menina do cavalo. Não, erraram. Não é. Eita, é a menina do queijo, então. É a menina. É. Então a é a Mayumi. A menina do leite. A menina que trabalha com derivados do leite. Então, ela mesma. Ah, ela é muito legal. É a mesma do que. Eu gosto dela. Eu não lembro dessa personagem. É a que tem que Lau Lau. É o cabelo loiras. Cabelo loiro. Ela ela tem uma fazenda de leite. Eu tô olhando aqui pra imagem, eu já vi essa personagem. Não lembro. Eu gosto da Aki. A Aki é legal. Não sei. Não, as personagens são legais. Eu me lembro que todos os personagens secundários... Eu gosto do Hatiken. Todos os personagens são legais do meu ponto. Não, menos a minha gordinha. Mas o... Eu gosto da maioria dos personagens, assim. Inclusive do Hatiken, eu gosto do Hatiken. Eu acho que o Hatiken é um adolescente. É muito bom. Assim, pra mim, ele é um adolescente, ponto. Assim. Mas qualquer é o outro dele, anime, né? Sobre escola e adolescência, ele é só mais um adolescente. Mas eu não, gosto muito de dos outros personagens, por causa das características únicas que os outros personagens possuem. Né, certo. Então vamos lá, vou falar sobre o anime, né, sobre o que eu achei. Gente, é o seguinte, até eu tava um pouco hypado com esse anime, porque é da Arakawa, né? Porque eu gosto muito, eu sou muito fã de Fullmetal, foi por muitos anos meu anime preferido, e eu lembro que eu li o mangá, e a Arakawa sempre foi de falar, assim, sobre a vida dela no interior, sobre essas coisas de fazenda, que ela gosta muito de deixar, sempre deixar claro, né? Tanto que ela usa vaquinha, né, de pseudônimo. E aí eu fui no hype pensando assim, não, meu Deus, vou gostar muito desse anime. E eu já sabia que ele era foi Slice of Life. Foi no e hype, aí, né? No episódio 4, eu já tava tipo assim, é sério, gente? É sério esse anime? Não é possível que eu tô achando ele ok pra mediano, sabe? No episódio 4. E, inclusive por conta dessa piada da mina e de outras piadas que aconteceram. Tipo, mano, tem uma piada que eu achei muito ruim, desculpa, eu tenho que falar. É muito ruim, é só simplesmente uma piada com um contexto meio... Não sei, eu não vou falar nada, mas é simplesmente os manos juntando como se eles estivessem lendo uma revista pornô e eles estão lendo revista sobre facas. Ah, sim, eu lembro dessa. Mas eu não tenho nada demais com esse momento aí do anime, não, viu? Eu achei muito ruim. É um clube, eles são do clube de adoradores de vacas, tá? Só pra comentar. Eu acho eles são do clube de adoradores de vacas. Mas é, muito ruim a piada. Aí você realmente pensa, tô vendo filme, revista pornô escondido. Não, eles estão analisando os seios, as tetas das vacas e não sei o quê, vendo... Mas a intenção da autora é que você pense que eles estão vendo, sim, uma revista Exatamente. Pornô. Exatamente. Essa é a intenção. Então, é uma piada muito ruim, mas enfim. Tem várias piadas que é assim, mas eu sinto que também tem um pouco, no caso dela, e aí eu dou o braço a torcer, né? De tipo, porque o próximo, apesar do Ratiquinho, é muito isso, né? É tipo a pessoa da cidade descobrindo como as coisas do campo funcionam, sabe? Essa piada, esse negócio do ovo que o Calil falou é muito isso, tipo, olha aí, sai daqui. É, ok, não tem nada demais, mas é pra ser colocado como se fosse uma grande coisa, porque a pessoa da cidade, né? É diferente. Pra ele é outro mundo, Então, aí do meio da série pra frente, eu já comecei a me acostumar um pouco mais com a dinâmica, né? Inclusive. Mas aí depois eu fui perceber outra coisa. Posso falar um negócio só? Eita. Que eu falei? Pode falar. A Arakawa, ela também, eu não sei como é lá no Japão, no norte, a parte mais rural e tal. Mas também parece que a galera do essa galera mais rural e tal, ela é muito matuta no quadrinho, cara, no Gnosage, é inacreditável. Eles nunca comeram pizza, sabe? É uma coisa assim, meio ok, tá? Mas também tem um estereótipo pelo outro lado, mas enfim, pode continuar. E aí, do episódio 6 pra frente, eu fui me acostumando com a dinâmica, comecei a gostar um pouco mais do protagonista, porque eu não tava gostando tanto dele. Eu entendi que tinha toda uma dinâmica de desenvolvimento do personagem, que ele ia meio... Ele ia meio que aprendendo, né, com como que é esse mundo e essas coisinhas. Eu acho que os 4 últimos episódios já tiveram o arco do porco, eu acho um pouco chato, mas enfim. Mas os últimos episódios, ele meio que volta pro começo assim e fala, não, beleza, tem um conteúdo aqui interessante que dá pra você gostar do anime, que é sobre essa vida, sobre essa coisa de você ter escolhas e que eu achei que ficou bacana, sabe? Eu achei que deu certo, finalmente. Mas o começo do anime eu achei ele um pouquinho complicado de assistir, não sei, não curti muito não, sabe? Mas aí depois eu fui pensar por que eu não tava curtindo tanto. Aí eu lembrei de uma coisa. Eu não curto coisas ligadas à agronomia, essas coisas assim, animais, já é pessoal, sabe? É meio pessoal meu. Eu não sou muito fã desse tipo de coisa. Mas eu acredito que o final, assim, deu uma vontadezinha de ver a segunda temporada. Porque eu já tava começando a gostar mais dos personagens. Eu acho que essa temporada um pouco mais. Porque a segunda temporada é mais sobre as relações entre os personagens e menos sobre. Uau, estamos num mundo diferente. Pois Então, aí o final do anime foi mais pra isso mesmo, pra essa relação dele conhecendo a Aki, dele conhecendo a galera, o pessoal. Achei bem. Pois é. Eu achei infelizmente, bacana, eu não tenho noção, porque eu não me lembro aonde começa e termina a primeira e a segunda temporada, pra te dizer os arcos, né? Mas. Eu tenho um problema no final da segunda temporada, mas tudo bem. E eu li o mangá, né? Então. Eu achei que o arco do porco eles encerraram de um jeito tipo assim, beleza, acabou bacana, mas depois meio que foda-se, sabe? Eu comi presunto, enfim. Meio que foda-se, vai ter outro porco e vai ter outro presunto, então foda-se. É isso exato. Né? Eu achei que ele ia virar vegano. Na primeira temporada ou na segunda? A pizza? Acho que é na primeira, né? É na primeira. Da parte da pizza. Uma coisa, ele trazendo uma coisa da cidade para o campo. Mas eu fiquei feliz que no final eu comecei a gostar, aí realmente me remeteu muito a Fullmetal, aos animes, tipo assim, uma parte de Fullmetal ali que eles estão no interior, né, tem aquela coisa mais dos personagens interagindo entre si, eu gostei. Bom, como eu falei, pra mim o da Arakawa é igual tanto em Fullmetal quanto em Silver Spoon, lógico, tem piadas ruins, foda-se, a Arakawa já é uma autora antiga, né, então tem coisas e coisas da vida. Mesmo no primeiro episódio que eu reassisti hoje, né, pra poder fazer o comentário, já com, sei lá, a cena dele correndo atrás do bezerro logo no começo e aí aparece ele correndo com a cara toda com os braços lá pra cima, eu já pensei, Fumeto. Tá ligado? Porque é muito dela, vamos dizer assim, né, a cena de comédia. Deixa eu ver o que eu ia dizer mais que eu esqueci agora. O Ratken, ele é um personagem não gostável desde o início, porque ele é um adolescente chato. Mas é exatamente por isso que eu falo que é um anime de crescimento. Porque a intenção é você ver ele crescer e amadurecer e você finalmente começar a gostar um pouco mais dele. Né? Finalmente. E fora que entender o ponto de vista dele também, né? Ele não é chato porque é chato, né? Ele é chato porque ele passou por situações difíceis na vida dele também, de certa forma. Não, sim, com certeza. Isso deixa muito claro também no finalzinho da temporada. Pois é, então assim, eu, sinceramente, eu gosto muito... lembrei o que é que eu ia dizer. É, ao contrário de você, eu gosto de agronomia. Então, assistir o anime era muito legal pra descobrir coisas. Nossa, é assim que faz queijo. Nossa, é assim que cuida de não sei o quê. Tá ligado? Então eu ficava muito entretido. É porque eu cresci num cenário meio parecido, já vi muita coisa. E eu fiquei tipo assim, nossa, isso era novidade pra mim. Mas pra ele é tipo um novo mundo, assim, sabe? Aí eu ficava muito nessa dualidade de tipo... É, a que nível, a que ponto eu vou começar a me interessar e achar isso interessante, sabe? E aí eu percebi que só na parte da relação dos personagens mesmo que eu passei a gostar mais. Não, mas aí tem muito. E geralmente é com todos da classe, né? O relacionamento dele. Lógico, ele é mais próximo de alguns estudantes específicos, né? Mas ele tem um desenvolvimento legal pra grande maioria deles. Principalmente a Aki e o parceiro dela, amigo de infância, que eu esqueci o nome dele agora. Eles são bastante importantes para o desenvolvimento do Radikan. Ei, Hachime? Hachime. Quase não sai. Meu Deus. É, eu diria assim, a segunda temporada, como ela é mais focada nas relações, eu acho ela bem mais interessante do que a primeira, assim, pra ser bem sincero. Ainda tem uma outra coisa. Eu fiquei curioso. Assim, eu gosto. Tem algumas coisas tipo, que eu acho que são mais diferentes que na primeira temporada. Por exemplo, eu realmente não sabia que as pessoas atropelavam o urso e levavam pra comer. Isso foi novidade pra mim. Isso eu não sabia. Isso aí é novidade também. Aí é novidade pra mim. Mas tirando coisas assim, sabe? Segunda temporada ela é mais focada realmente na relação. Então talvez você goste mais. Embora eu ache, eu concordo que tipo, ele é muito sobre o crescimento do Hachiken e dos personagens mais próximos dele. Mas tem personagem que é igual do começo ao final do anime também. Então, também tem isso. Tem personagem que tá tudo bem. A Tamago só pra é... ser um estereótipo, ponto. A Tamago é assim, né? Ela é igualzinha desde o começo até o final. Ela não muda muito, não. O que é triste, mas... É o final do mangá? É porque ela já é, tipo, ela já é certeira no que ela quer ser desde o começo, tá ligado? Ela não tem desenvolvimento dela, tá ligado? O desenvolvimento dela é que ela vai estudar o que ela já pretendia estudar e aí ela vai assumir a fazenda da família dela que ela já pretendia fazer, entendeu? Tipo, não tem mudança no caráter dela nem nada do gênero, não, entendeu? É. Normal. Você não precisa gostar de todos os personagens do anime. Mas é. Ai, ai. Sim, com certeza. Bom, então agora sobrou o Luke que não veio, né? O Luke, então vamos falar de Garotas Cavalo, já que o Luke não tá aqui. Então eu vou apresentar o anime que o Luke recomendou. Eu não sei porque que ele recomendou, mas acho que é só porque ele gosta mesmo. Ele gosta muito. Sim, é porque ele gosta mesmo. Ele realmente gosta. Mas... Em resumo, né, o anime que ele me indicou, que aí, só lembrando, né, a Nath ficou com os animes de 2010 até 2015. Isso, eu tinha feito esse recorde até 2015 pra dividir entre a galera que fosse aparecendo. E aí, o Luke ficou com 2015 até 2020. E aí ele me indicou o Mamosume Pretty Derby. Que, em resumo, é um anime sobre meninas cavalos, pessoas antropomorfizadas, e elas fazem corridas de cavalo. Só que aí elas fazem como se fosse uma corrida... Triatlo? É triatlo? Não sei, é meio triatlo. É corrida de cavalo mesmo. É corrida de cavalo mesmo. As coisas que eu acho... Assim, eu não vi esse anime, mas eu acho isso interessantíssimo. Que todas as corridas de cavalo que acontecem no anime são baseadas em corridas de cavalo que de fato aconteceram. Porque os japoneses adoram apostar em corrida de cavalo. Inclusive o nome delas também. O nome das personagens é tudo o nome dos cavalos. Exato. Até hoje, assim, eu ainda acho meio estranho, mas tudo bem. Mas é assim, de engraçado. novo, as meninas cavalos são cavalos. A gente vê Sim. elas como meninas cavalos, mas elas Ah, são é. cavalos. Inclusive tem isso também. Né? Elas são cavalos, tá? Porque os personagens, existem personagens humanos, tá? Só avisando. Existem personagens humanos e meninas cavalos. Ai, ai. Mas enfim, A né? única Sobre o que. questão, assim, talvez diferente, é que só existem meninas cavalo, até onde eu sei, né? Porque. Sim, só existem meninas Não, cavalos. porque a maior parte desses cavalos, na verdade, nem todos eram femininos, nem todos eram hebras. Tá. É, então, aí sobre o que, que gira em torno dessa história, né? Meio que a gente tem alguns personagens que elas vão entrar para essas corridas de cavalo e meio que tem as campeãs. É um anime mais esportivo, né? Ele tem esse foco em ter uma dinâmica mais como se fosse um anime de esporte. Aí é sempre a personagem principal se superando e encontrando alguns desafios. E alguns dos personagens meio que competindo entre si. Aí na primeira temporada a gente tem a nossa protagonista, que ela meio que foi criada por uma humana, porque a mãe dela, cavalo, meio que morreu. Vixe. E essa mãe humana dela treinou ela para ela entrar no, nesse time de garotas cavalo. E a gente vai conhecendo os outros personagens, vai tendo as competições. E meio que na primeira temporada é uma grande introdução dessa personagem, dela tentando ser a melhor garota cavalo do lugar. E aí meio que a primeira temporada ele fica muito fechado no núcleo dela e da outra amiga dela, não vou lembrar o nome. E aí meio que elas fazem as corridas, aí tem todos aqueles clichês de animes de esporte, meio básico assim, sabe? E é uma temporada ok. A gente tem o desenvolvimento dos personagens, a gente tem essa relação das personagens, tem todo o arco de treino, tem todo o momento que elas vão treinar com as outras garotas, e aí vai mostrar como que é esse mundo. E aí termina a primeira temporada com uma corrida final que é bem bacana. E aí, na segunda temporada, eles decidem mudar todo o protagonismo da série. E aí, a partir desse momento que eu realmente penso que ficou interessante, que aí fica essa que foi a recomendação do Luke, que o Luke recomendou a segunda temporada. Ele não me recomendou a primeira, eu só assisti a primeira pra ter que assistir a segunda. Mas eu meio que concordo com ele que não precisaria tanto ter visto a primeira pra ver a segunda. Porque eles mudam o protagonismo e eles colocam personagens que, assim, eu não quero falar muito pra dar spoiler, mas tem corridas assim que são muito emocionantes. E Eu acho que eles você vê também o perceberam. desenvolvimento melhor dos personagens, a animação também dá uma melhorada, assim, absurda. Eu acho que realmente teve uma fama depois da primeira temporada e focaram em desenvolver mais as tramas, os dramas das personagens. E o mais legal é essa troca de protagonismo também, porque você vai vendo vários pontos de vista, várias formas diferentes das personagens terem que enfrentar essas corridas. Porque na primeira temporada fica meio que uma coisa tipo assim, as amigas super talentosas que ganham as corridas, e não é como se elas também não se esforçassem, sabe? Tem um esforço bem bacana, mas eu acredito que nessa segunda temporada assim, eles focam muito em mostrar, tipo assim, olha como isso é difícil, como essas personagens aqui. Elas têm que batalhar mesmo para conseguir isso e é um negócio árduo e difícil, sabe? Eu gostei bastante da segunda temporada. Mas enfim. Acho que ninguém que viu, né? Só o Luke. Só Luke. Ai, ai. Mas eu acho que é isso. O Momosumi fica a recomendação. Eu virei fã. Eu quero ver a terceira temporada já. Eu terminei a segunda, fiquei hypado pra ver a terceira. Eu só não vi a terceira porque eu tinha que ver o anime do Evilado. Não tinha visto a terceira, mas é isso. Mas um anime muito bom, viu? Fiquei a recomendação. Caso vocês tenham alguma curiosidade, tenham algum receio, eu gostei bastante. Eu super acredito, até porque o TikTok atualmente a comparação é a animação de Mamusume com a comparação do One Punch Man atual. Ah, mas aí E é aí todo anime. todo anime comparando. Meu Deus. O pessoal também tá de sacanagem, assim. Ok, o anime está ruim. É melhor comparar a primeira com a segunda, tipo. O anime está. Tá, é. O anime, aparentemente, tá ruim. Né? Não é como se a temporada anterior tivesse sido muito boa também. Não, né? A temporada anterior foi tão merda quanto. Pois é, mas assim. É... A galera tá exagerando no nível, sei lá, cara. É meio patético, assim. Desculpa aí, mas é porque. Eu entendo toda a crítica, entendo que o pessoal gosta muito de One Punch, principalmente a primeira temporada. É exagerado. Ou do mangá e tal. Mas parece que, tipo, é a coisa mais diferente do mundo. Como se não existisse anime shonen famoso com animação ruim. Parece que nunca existiu. E animação que sim. A Pierrot nunca fez também. Um monte de anime merda aí, o pessoal amava. Então, cara... E tá ruim, mas enfim, né? É. Assim... Pros padrões do estúdio, não tá ruim, não. Né? Ah, mas, enfim. O estúdio já fez coisa melhor também. Mas já, fez coisa melhor, tipo, mas... É tipo a Toei. A Toei, quando ela quer brilhar, ela faz um negócio fantástico. Assim, né? Bota dinheiro e o caramba quatro. Quando não quer, tá nem aí. Então, é. Ela também tá nem aí. E é isso. Também produção de anime envolve muito contato. Envolve muito o diretor ter contato com outros animadores. Envolve toda uma disposição da galera. Tem que ter muito disso também, né? Sim. E aí, às vezes, a galera também não tá disposta a fazer uma Punch Man porque não vai dar dinheiro também. O estúdio não tem a grana pra pagar, que a Madhouse às vezes tem, né? É tudo comparação com a primeira temporada. Porque a Madhouse fez bem, mas foi porque o pessoal, eles estavam com muita paixão, exatamente. Tipo, as condições de trabalho não eram boas também na Madhouse, tá ligado? Mas a paixão pela obra sobressaiu. E eu fico feliz que não tenha tido uma temporada de One Punch Man pela Madhouse, porque o diretor está fazendo Frieren, e é isso. Exatamente. Aí, eu também acho melhor que fique com o Frieren. Exatamente. Ah, mas a segunda temporada foi há muito tempo, né? Foi bem antes de Frieren, né? Uhum. Ah, mas na época ele tava fazendo Sonny Boy, alguma coisa assim também. Eu acho maravilhoso. Ah, então eu preferia o One Punch Man. Eu preferi o Apatman. Pra mim, como voz dos melhores animes. Pra mim, Sony Ball é dos melhores animes dos últimos anos aí. Não. Maravilhoso o Sony Ball, vocês não estão ligados. Enfim, o dia que eu fui recomendar Sony Ball. A gente vem cá, eu tô ligadíssimo, eu terminei. Eu sei, eu vi. Eu vi tudo no acertado e falei, caraca, que foda. Enfim. Tá bom. É sobre o monstro também. Cada pessoa é isso. Tem seu gosto aí, né? Exatamente. Eu não acho ele terrível, tá? Eu só acho ok. Eu acho que o cara é presunçoso. Na verdade, é a minha palavra preferida para ser presunçoso. É. Eu vou puxar aqui, antes de terminar, o nome das garotas cavalo, porque eu não lembro o nome de ninguém. Porque é muito bom. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Uma Musume. Ai, ai. Ai, cadê? Abriu. Pronto. Aí, a protagonista é especial. Semana especial, especial week. Tem a Silence Suzuka. Tem a Oguri Cap. A Gold Ship. E a Mejiro McQueen. Eu gosto muito da Mejiro McQueen. Meu Deus do céu, ela é maravilhosa. E a Nice Nature. É isso. Não vou falar o nome das outras, mas são os nomes muito bons. De fato. Tem que concordar que os nomes são legais. Special Week. Special Week. E é isso. E é isso. Então vamos para aquele momento que eu sei que ninguém, que praticamente ninguém aqui preparou, mas eu vou perguntar não, nem mesmo preparei. Assim, que é. Tem outros animes dessa época que vocês recomendariam para Wesley? Não me preparei para isso, não tenho o que citar. Eu nem sugeri, porque pode ficar longa. Então eu não coloquei esse critério para recomendação de outros animes. Ah, eu sei, mas... Mas é que é o padrão, né? É o padrão. Mas é isso. Eu vou citar aqui alguns. Se vocês tiverem ideia. Não sei se você viu. Três, eu tento ver. Aí é difícil, mas vamos lá. Porque eu não sei se você viu, eu não fui na lista para ver se você viu, né? Então... Eu falo se eu vi. Vamos lá. É... Musekin Kanchou Taylor, o responsável Capitão Taylor. Não vi. Esse eu gosto muito até hoje, tá? Esse eu acho muito legal. Inclusive, depois teve uma continuação em anime curto que é tenebrosa. Tenebrosa, que eu fico triste demais por ela existir, sabe? É. Eita, meu Deus. Então... Tudo bem. Esse é anos 90, né? Hã? Esse é anos 90, 90, né? Anos 90, anos 90. É só anos 90 aqui, indicações. Pronto, ó, então aí, aí sim, é massa. É... Então, você viu o primeiro Trigun? Não. Fica aí, né, a dica. Pra bater aí isso, mais um carimbo aí na sua carteira otaku. Então, primeiro Trigun. Do... Uhum. Como é que é o nome do protagonista mesmo? Baixo de Estampido. Baixe o... Como é o nome? É o... Cara, esqueci sempre. É o Estouro da Boiada. Estouro da Boiada, é bom demais. Muito bom. Eu gosto mais do que o remake, né? Eu acho o primeiro mais legal. Mas, enfim. É... E você chegou a ver o Bucky, né? Na época da... Manche... da... Vi na TV quando era muito criança, então é a mesma coisa que não ter visto. Bucky é legal, tá? Eu vi depois de adulto e eu continuo achando legal. Apesar de todo o lance, a Rosa. Escravo e tal, a história é muito interessante, assim, o jeito como os personagens... Mas minha indicação não vai ser Bucky. Minha indicação vai ser um anime. Anos 90, até o... Até loucura, assim. É um nível máximo de anos 90. Mas eu vou indicar de qualquer jeito. Tem uma continuação, inclusive, no começo dos anos 2000, que é Jubei-chan Lovely Gantai no Himitsu. Ou a Jubei-chan? Garota... A garota ninja Jubei-chan e o segredo do amável tapa-olho. É maravilhoso. Anos 90. É bom de... Uma loucura. Inacreditável. Só pra dar um pouquinho... Assim, esse aí é bem no tempo. Tem a garota que é a, essa garota adolescente que é a Jubei-chan. E ela, é, ela acaba, é, por um motivo, né, recebendo lá um tapa-olho. E esse tapa-olho, toda vez que ela coloca esse amável tapa-olho, que é um tapa-olho com um desenhozinho de coração, ela se transforma tal como Yugi, mito. Só que ela se transforma não num jogador de cartas, mas na, no... É, Yagyu Junpei, que é o, aquele ninja clássico da história japonesa, né? Então, é uma história de comédia, romance colegial, um pouquinho de Eti e lutas ninjas. Isso. O é, 90. É uma loucura, inacreditável. Jubei-chan. Jubei-chan. Beleza. Lovely. Anotei aqui. É isso, essas são as minhas indicações aí a mais. Eu tô com a impressão que você não viu o Chotem. Tu viu o Chotem Kazoku? Não. Ah, tem que ver. Primeira temporada é maravilhosa. Não posso falar sobre o segundo que eu não vi. Agora lá pra do Carlírio. Aí depois a. Ah, sim, se fosse no do Carlírio ou da Rafa, aí eu teria. Daí eu teria muito chocolate de escolher. Porque é muito anime. Mas os 90 é mais tranquilo, tem pouca coisa. Teve uma coisa, né? Então, é porque eu tô vendo só a minha lista, né? Eu tenho que comparar a minha lista com a dele, então não vou fazer isso agora, não. Aí foi um chute. Nossa senhora. Eu lembro que na época que eu tava escolhendo os animes, eu lembro que você não viu o Bakatoteste também. Bakatoteste é... Bakatoteste. Eu comecei, eu vi uns 5 episódios, 6. Bakatoteste é uma coisa... É que, Bakatoteste é um anime que é, é curioso. É bem curioso. É curioso exatamente. Saber qual é o gosto das pessoas hoje em dia pro Bakatoteste. É porque na época ele já era agressivo, mas ele tem seus momentos. Né? E eu acho que Giant Killing também. Agora eu não lembro agora se você viu ou não. É, Giant Killing. O que eu acho até interessante que a Rafa viu. Não. Ei, velho, mas Giant Killing. É porque eu não gosto de futebol. Mas Giant Killing é sobre o. Futebol. Treinador. Não, é o treinador. E futebol. O principal é o treinador. Sim, o treinador não é treinador de time de futebol? Sim, pô, mas eu gostava do treinador, que é o que importa. Eu achava ele um ótimo personagem, é isso aí, é por isso que eu assisti. É isso aí. É, eu vi a Oashi, eu gosto do Oashi, inclusive vai sair a segunda temporada, bom, talvez não, eu goste. Boninho. O Giant Killing, ele é um anime de futebol um pouco mais realista. Ele é provavelmente, ele é o anime de futebol mais realista de todos. Depois o Oashi, né? Ele é mais realista que o Oashi ainda. Bom. E eu acho boa, bem legal, boa. Eu fico triste que ele nunca teve uma continuação em anime. Mas... Eu também acho triste que ele nunca teve uma continuação. Porque eu apesar gostava. Apesar de ser muito tempo, humilhante, né? O jeito como ele apresenta os brasileiros. Fanboy. Fanboy ou hater? É que é complicado. É porque é um time de adultos, cara. Aparece os personagens. É porque o problema do personagem brasileiro não é os personagens brasileiros. É que os caras tentaram fazer japoneses dublando personagens brasileiros, falando por cima de japonês e falando japonês. Ah. É muito escroto. É muito, muito escroto, assim, os personagens. O sotaque é péssimo. É horroroso, assim, horroroso. Se você lembra da personagem brasileira do anime recente e tal, das meninas faziam... Tamura dos Santos, pois é, Moreira Coutinho. O pessoal brincava muito, porque achava que era um estereótipo terrível. Esse... Tá. Esse é fortíssimo, fortíssimo. Uhum. Não, de fato. Mas é um anime legal. E ele é beleza. E assim, ele sai da alçada da Rafa, tá? A Rafa já tá indicando, mas tá errado, porque é 2010. Mas tá errado, foda. Tá errado. É que é 2010, né? Eita, é verdade. Não, mas o meu é 2010 ou 2015. Ah, o Carlinho que é até 2009, podia. Né? Ah, não, então você tá certo. Desculpa, perfeito. Eu podia. Desculpa, Rafa, me desculpa. Tudo bem. Você viu que tem que topar com o Renan Lagan? É só a última pergunta que eu ia fazer. Como? Tem que topar com o Renan Lagan? Não, esse eu amo, sou apaixonado de coração. Sim. Meu Deus, que ele não viu. Eu não vi. Eu amo o Renan Lagan. Nossa, essa final é maravilhoso. Enfim. Renan Lagan é um negócio super maravilhoso. É isso. Acho que é aquele anime que eu falo, é por isso que eu vejo anime. É por isso que eu vejo anime. É aqueles animes que a gente fala assim, é isso. É o Decision Animation desse ano. É por isso que eu vejo anime, é isso. Bom. Mas é isso, pessoal. Vamos terminar por aqui. Vamos lá. Vamos pro Zacarias Padrinho. Não teve recomendação, né? Oi? O Caleiro não teve recomendação, não? Não, o quê? A gente não fez. Eu não fiz e a lista. E lá está tudo de capas, que agora a Rafaela tem que falar das próximas edições. É porque a próxima edição devia ser nas considerações finais. A gente só deixava ela fazer antes porque ela saía antes. O correto seria ser no final. Então o primeiro é Recadinhos do Padrinho. Ah, uhum. Tudo bem, tudo bem. Recadinhos do Padrinho. Edição número 136 da Recadinhos do Padrinho, só com uma chamada na ocasião. É uma chamada clássica que eu não sei por que razão eu não estava trazendo, já fazia 4 Kyodais, mas tudo bem, estou trazendo agora. Que é o ranking de animes na televisão japonesa, entrados entre o período compreendido entre os dias 27 de outubro e 2 de novembro. Né, de novembro. E olhando esse ranking, a primeira coisa que me chama a atenção é que não tem Precure. Não entendi, porque até então Precure estava lá em sétimo, sexto, oitavo, e não, 10. Vejo Precure na lista, tá? Algo de muito, muito errado, tá mais errado ainda no meu conceito. A TV tá morrendo, cara. A TV tá morrendo. Às vezes não passou nesse período, no episódio. Então, só pra deixar claro, nesse período teve um episódio anterior que foi lá no dia 26. Eu achava que o do dia 26 ia entrar aqui, mas tudo bem. Não, vai ser. Mas vamos lá. Às vezes tava passando outra coisa no mesmo lugar. O Shiritante em décimo lugar, com 1.7 no ponto de audiência, né? O Curious George com 1.9 no lugar. Curious George aí sempre mantendo pelo menos um desenho acertado. Melhor anime estrangeiro. Um desenho acertado na lista. É. Oh, mas Curious George é legal, eu gostava. É bom, é bom. Eu nunca vi George Curioso. Eu assisti quando eu era criança. Era lindo uma caixa na TV. Old Yankee com 2.2 no oitavo lugar. Crayon Shin-chan teve uma certa queda, tá no sétimo lugar com 2.3. One Piece também teve um pouquinho de queda, sexto lugar com 2.8. Ele teve uma queda? É mais ou menos aí que ele fica, né? É, o One Piece tava em 4 quinto, agora tá em sexto. Geralmente quinto, sexto, quarto, quinto, sexto, é isso no máximo. Também aquela queda, né, com 2 milhões de pessoas vindo. É. 3 milhões, quase 3 milhões. Doraemon estreia o top 1. O quarto lugar empurrou ele pra baixo. Vamos ver. Doraemon apresenta pra nós o top 5, né? Quinto lugar pra Doraemon com 2.9 na audiência. A temporada final de Boku no Hero Academia com 3.7 no quarto lugar. Chibi Maruko-chan em terceiro com 4.6. Detective Conan em segundo com 6.1. E zero surpresas, o primeiro lugar, Fazai-san, com 6.9 na audiência. Aí você vê o pico de audiência, você vê o horário que certos animes foram exibidos, a duração da exibição. Aqui conta os intervalos, só para deixar claro, conta os comerciais e tal. E é Japão, né? É a cara de Japão. Tipo, não à toa, ranking japonês, né? E sim, você levando em consideração que não teve Precure, porque o episódio de Precure foi exibido no período anterior desse ranking, então faz mais sentido ainda. One Piece tá na dele, o Doraemon tá na dele, o trio ali, o pódio raramente muda, e quando muda é só uma posição entre um e outro, não um entre side anime ali, salvo exceções, né, quando tem tipo, um filme especial. Boku no Hero entrou porque é a última temporada e tal, o pessoal gosta muito, então provavelmente vai ficar nesse ranking aí até o final da temporada. Será que vai ser a última temporada mesmo de Boku no Hero? É, a última temporada. Era isso que eu tava perguntando. É a última temporada, eles estão fazendo raça do Tasha. Vai ser Speed Cool? Não. Mas vai ser Speed Cool? Não, eles nem têm... Não, é a última mesmo. Eu acho que eles nem têm coisa suficiente pra contar dois episódios, então vão enrolar ainda. É, literalmente Boku. É o final do final. Eu espero que eles, inclusive, adicionem o capítulo que veio depois do final... Que todo mundo adora, né? Porque é perfeito pra ser o verdadeiro final da série. Boa. Uhum. Enfim. Galera, eu tenho algumas coisas aqui pra falar. Então, rapidinho. Fala. Então, vamos lá. Tem notícias curtinhas, né? Primeira, que eu coloquei lá no grupo, né? Rapidinho. Que é Cult Honey. Vai ter uma nova série pra celulares. Curioso, achei curioso a ideia. Pois é. Isso é uma série mesmo, tá? São 15 episódios, só que num formato meio vertical, assim, tipo, formato TikTok, sabe? É uma série curtinha, assim. Ah, nossa. Odeio. O Hokuto no Ken vai. A série clássica foi colocada no Crunchyroll, né? Então, pra quem gosta e ou quem não quer. Não conhece e quer ver o clássico. Eu não sou muito fã de Hokuto no Ken, mas eu entendo que é um dos grandes expoentes que fez o shounen virar o que virou, né? A gente sabe que muita coisa vem de Hokuto no Ken no shounen ali dos anos 90, 2000, até hoje, né? E por último, a mudança que foi anunciada sobre One Piece, né? Que One Piece a partir de 2006 vai mudar o formato. Ele vai passar a ser transmitido em split curso, né? Vai ser transmitido duas vezes por ano, só vão ser duas temporadas por ano. Então, fica essa curiosidade aí, né? Porque tá. Não só tá chegando pra voltar. Mas eu fico feliz, de certa forma, porque. Eu também. Você nem vê, né? Não, mas eu acho que se dá mais qualidade, né? No fim das contas, eu fico feliz com isso. Que talvez ele dê mais qualidade, assim. Fico triste por não ter mais tanto One Piece semanal, mas acho que o pessoal da Toei, eles só não aguentam mais, sabe? Tá muito, muito difícil. Tá? E assim, a qualidade de One Piece nos últimos anos, eu acho que no último ano e meio, ela vem muito alta, assim, muito alta. Esse final da saga dessa saga de Egghead tá muito, muito foda, assim. Poucos episódios eles têm uma qualidade um pouquinho mais baixa, mas em geral. Muito bom, assim. Desde o final, né, do arco anterior, né, eles deram botaram dinheiro, assim. Parece que quando disseram que ia ter o anime lá do It Studio, que até agora não sabe mais nada sobre ele, a Toei decidiu, vou botar dinheiro. Então, One Piece anda muito bem. Seja esse o motivo. Anda muito bem, assim. Os episódios, esses últimos episódios, só cinema, assim, cinema 2, cinema 3. É isso aí. Absoluto então, cinema. É espetacular. Eu ainda acho, assim, eu tô acompanhando certinho e tal, mas ainda acho que pra todo mundo, assim, é indicado, inclusive no mangá, eu já disse isso um milhão de vezes, e tudo me faz crer que eu sempre tô certo nisso, que é, o One Piece é uma boa série de ver em arcos, assim, ver episódios semanais não é o suficiente. Porque você não consegue ver o quebra-cabeça completo que o Oda faz, né? O Oda sabe o quebra-cabeça completo, a gente não sabe. Principalmente agora porque o Oda já tá num nível de, tipo assim, as lutas ele tá deixando tudo pra galera do anime. O mangá tá, tipo assim, um monte de conflito acontece em duas páginas e a gente já sabe que a galera do anime vai estender isso aí pra virar outra coisa. Exatamente. O Então. pessoal sabe que no anime vai ficar um negócio muito mais incrível do que no mangá, então já tá meio que nessa, né? Ele quer eu acho que até o próprio Oda quer terminar, né? Então, só que ele não vai terminar de qualquer jeito, porque o Oda é maluco, né? É o. O Oda é um maluco. Ele não vai conseguir terminar as coisas de qualquer jeito, então, né? Vai demorar um século para as coisas acontecerem. E é isso. Então, vamos terminar aqui a edição. Qual o número, Carleiro? Número 136 da sessão, Recadinho do Padrinho. 136, é a carinha do paninho. Vamos então agora para as próximas edições. Rafa, por favor. Vamos lá. KP 264, no dia 24 de novembro. Animes que envolvam atuação. Tema da enquete interna que a gente fez Já tem um recentemente. anime. Não lembro, eu vou ter que caçar, porque eu nem lembro. 8 de dezembro, KP 265, tema a ser sugerido pela Joana, que nunca mais apareceu. Espero que ela esteja bem. Dia 22 de dezembro, pertinho do Natal, KP 266, análise final da temporada de outubro de 2025, a temporada que estamos agora. Dia 5 de janeiro, primeira semana do ano, KP 267, tema a ser sugerido pelo Luke Lucas. Provavelmente vai ser anime de 2006, né? Que nem Hoje do ano passado. é um Eu não excelente sei. ano, porque, né, temos Code Geass. Code Geass é bom, de fato. Não, não, Olá. 2006 é realmente um ano muito bom. Ai, meu Deus. O Tô Calidro vai chutando, né? poder indicar pela... Finalmente vai poder indicar Canon aqui. Olha que loucura. Não, pera. 2006 não já foi? Eu lembro que alguém disse que não podia porque já tinha saído. Foi Nem lembro 2005. agora. Foi 2005. Ah, putz, É, tá. a gente teve um cast de ano de 2006, mas acho que foi no Anime Coach. Há Há uns muito 10 tempo anos atrás atrás. no Anime Podcast, muito, assim, muitos É que anos nem atrás, você tava muito. falando de anime Come of Age, aí eu pensei, pô, já teve podcast de... Ah, não, foi só no Anime Coach. Entendi. Bom, então vamos lá. Dia 19 de janeiro de 2026, KP 268, análise inicial da temporada de janeiro de 2026. Que promete. O que promete? Nem sei, nem olhei a lista, mas depois eu vejo. Olhar depois. KP 269, é o Golden Apple. Vamos ser no dia 2 de fevereiro de 2026. No dia 16, né, de fevereiro de 2026, a gente vai ter o KP 270, que é o tema a ser sugerido pelo Carlírio. Certo? 2 de março de 2026, temos o KP 271, animes com jogos de tabuleiro ou card games. Uma pergunta, Shogi e Go são jogos de tabuleiro? Sim! Sim. Ou pelo menos foi o que eu pensei enquanto eu Mesma fiz coisa esse para tema. Mahjong também. São. Ah, então, ok. Eu vou escolher Yu-Gi-Oh! Até parece. Yu-Gi-Oh! Entra, porque é card game, mas. Exato. Então, deixa eu tirar a marcada aqui, eu vou escolher Ricardo no gol, tá? Pra ninguém Que pegar. cara de game? É justo. Ricardo no gol é meu. Ah, Que nem assisti o cara de anime, mas eu game? vou assistir só pra poder Você comentar ele não aqui. lê. Ah, não, lê o mangá então. Não, eu Hein? sei, eu tenho o mangá. Ah, então Ricardo no gol, eu pronto. tenho o mangá completo. Ah, então pronto. Se Muito Hara bom. furou, conta como card game. Conta. Conta, conta, conta, conta, conta. Claro que conta. Pronto. Conta. Beleza. Muito bem. Dia 16 de março de 2026, KP 272 é o tema a ser sugerido pelo Evilás. E dia Que vai ser uma 30 lista que a de. gente vai falar mal. Ah, beleza. Tranquilo. Dia 30 de março de 2026, KP 273, análise final da temporada de janeiro de 2026. Tu vai escolher qual lista? Aquela lista do Moe que Não tem os faço personagens ideia. Moe do ano? Eu não Ele faço tem ideia. até lá pra escolher, pelo amor de Deus. Eu não faço ideia. Só vai. Eu só sei que vai ser um anime de lista. Vai ser um podcast de lista, desculpa, mas eu não faço ideia. Tranquilo, tranquilo. É que dizer Da que vai ser mesma uma forma lista que que. você não vai gostar é tipo qualquer uma. Qualquer. Melhor. Meu Deus do céu. Melhores animes segundo o TikTok. Nossa senhora, nunca duvido. Porra! Deve existir. Ia dar uma raivinha essa daí, hein? Porra! Claramente até aquele anime lá de futebol, esqueci o nome. Que anime de futebol? É um anime que tem 12 atacantes e que a animação é igual a de One Punch Man. Ah, mas o pessoal adora. Sim! Como é o nome dessa porra? Blue! É alguma coisa pra Blue Lock. Blue Lock. Blue Lock. Blue Lock. É esse negócio é aí. É a mesma animação de One Punch Man. O pessoal fala mal da animação de One Punch Man, mas eles não tiveram que passar, como eu e o Carliro, e você, acho que a Rafa também, tiveram que passar assistindo Days. Porra! Nossa perto senhora! De Days, esse negócio é maravilhoso. Meu Deus, esse eu não vi. Esse eu não vi. Eu dropei no primeiro episódio. A gente parou primeiro. No meio, porque isso não aguentava. O Days point, tinha, né? Tudo, menos animação. É slideshow. Slideshow total. Não tinha animação. Meu Deus. Como é bom o anime. Ai, ai. Anime é bom, anime. Foi isso aí, galera. Todos esses foram os teus pra mim. A gente tá muito velho, cara. A gente já passou por muitas coisas. Que desgraça. Vamos lá, então. Vou para as considerações finais. Começando com a Rafa. De novo. Eu não sei com o que falar. É claro. Tomem as vacinas direitinho. Não deixem. Vacinem seus animais de estimação também. E vocês próprios. Não com as mesmas vacinas, Dô. Mas é importante tomar vacina. Eu quase derrubei. Esse último comentário não precisava ter sido feito. Eu quase derrubei o chocolate quente. Eu achei tão. Tão, sei lá, tão repentino isso. Então você quase me fez me queimar. Desculpa. Só não deixe suas vacinas para os animais. Mas quem caramba vai fazer isso, pomba? Vai saber quem toma. Olha, tem gente que toma whey para cavalo. Anabolizante para cavalo. Então imagina. Eu ia soltar um comentário agora, mas não é propício pra esse cast. Eu só ia. Quando ela eu falou sei que você ia lembrar daquele cavalo, filme maravilhoso chamado Armagedon. Não, não via. Vocês não. Caralho, vocês. Pô, Rafa, Armagedon tem que entrar naquela lista de filmes de vocês. Puta que pariu, vou ter que botar na filme. Da... Pô, é pior Armagedon. Que depende. Depende do povo, né? Tipo, eles têm ele que querer não é tão longo, não, também. Porra, Armagedon, cara, é um clássico. Vocês têm que ver. Porra, pessoal indo minerar um cometa. Porra, bom demais. Bruce Willis no auge. Eita, meu Deus. Esse é tão ruim, mas tão bom ao mesmo tempo. Ele dá a volta, né? Isso, então. Enfim, mas desculpa aí. Vamos lá, Wesley. É isso aí, valeu pelas recomendações dos animes, eu gostei de todos, tá? Só pra deixar claro, apesar das críticas. Irei assistir as recomendações. Kaliro, depois, se você quiser mandar mais 3 animes lá no grupo pra me recomendar também, fica à vontade. Se quiser fazer igual a galera fez, separar pela vai década. Vai ser difícil, hein? Tu falou que tinha olhado 5 que eu não vi, então tem esses 5 aí. Só, desses 5 aí. Mas. Se você gostou de Futakoi, eu indico Hanaukyu Maids. Mas é isso aí. Não é gostar de Futakoi, é gostar de Futakoi alternativo. Então eu indico Hanaukyu Maids na Vetri. Meu Deus, porque tem dois. Alternativa. Alternativa. Tem alternativa na Futakoi, é alternativo, não é? Tem dois Hanaukyu Maids, vocês não esperavam por isso? Não, ninguém esperava por isso. Caraca, eu não sabia, nem conhecia esse anime. Meu Deus, anos 90, por quê? Mas é isso, galera, até a próxima. Terra, né? Anos 90 é uma praga na Terra. É isso aí. A minha consideração final vai começar com o intuito do convite barra provocação feito pelo Wesley aqui, né? Recomenda mais 3 animes ali pra ver, né? Então assim, Wesley, você vai engolir essa aqui com gosto, então, meu caro? Porque assim, né? Eu tô no modo palhaço aqui, caso vocês não tenham notado. Tudo bem. Confio em você, Carlírio. Vai nada. Vamos lá. Só que eu vou pôr aqui qualquer época, tá? Não vou me resumir a... Tranquilo. Vou só reagir. Então, o primeiro anime que você tem que assistir, tá? Primeiro anime que você tem que assistir, vamos lá. Cara, eu não acredito que eu pedi ele aqui. Puta que pariu, pera aí. Você lembra. Não, tá aqui, achei. É a primeira temporada de Fullmetal no Natae. Tá. Certo. Tô terminando. Tem que ver mesmo. Eu tô terminando. Você tem que assistir também um anime de 2022 chamado Paripikomei. Okay. Sim, tem que ver, tá. Também é legal. É legal. Então, eu também não terminei, eu vi, mas não terminei. É, eu tenho que eu gosto. Então, creva agora na tua cara e termine. E o terceiro agora, anime, e o terceiro anime que você vai ter que ver é o Gekan Shoujo no Zaki-kun. Não acredito que você não viu. Ah, sim. Você já vi. Você viu e não aplicou nota, que absurdo. Ah, pô. Parece que você não viu, pô. De praxe. Ah, vai. É, tem muita coisa que eu vi, né? Cala a boca, deixa eu falar aqui. Você vai ter que, já que você não viu esse daí, meu caro, já que você viu, quer dizer, só não atualizou ali, fazendo a vontade de bobo, você vai ter que assistir Skip to Loafer. Pô, você pronto. Não viu Skip to Loafer? Não lembro, não. Caramba, Wesley, que é isso? Que absurdo. Coitado do menino. Mas, não, eu deixo claro que vocês são muito fãs de Skip to Loafer, não são tão fãs assim. Porra, é Slice of Life. Não vê não. Esquece. Eu comecei a ver. Não precisa ver. Então, peraí. Você não é tão fã de Slice of Life? Né? Tá bom, então, peraí. Não. Ele falou que não é muito fã de Slice of Life. Eu também não sou e eu amo esse anime. Eu não sou muito fã de Skip to Loafer. Slice of Life eu sou apaixonado. Ele gosta de Slice of Life. Estou chateadíssimo com isso, mas tudo bem. Quando eu terminar, eu falo. Então, eu vou te dar algo da época da... só pra não ter que eu fugir a regra, vou te dar um anime de 2000 a 2009 pra você assistir, que é Kobato. Pronto, vai ter que assistir Kobato. Pronto, aí, Kobato. Kobato é legal. Kobato eu só conheci, mas é fofo. É, eu não gosto. Mas eu acho que você vai gostar, não, se você não gosta das outras coisas que você falou. Do que? De Fumeto e Pai de Comer? Kobato é muito lento. É muito mais lento que tudo que foi indicado até agora. Não, mas eu gosto de animes Last of Life, eu só não gosto de Skip to Loafer. Cara, até onde eu vi. Só tem palavras erradas nessa frase. Até onde eu vi, eu não curti. Eu tô olhando que caso eu terminar, você fala. Esteja no momento. E caso você esteja no momento de ódio à sua vida. Você tá olhando que a lista se espancar do até a morte, que eu não vi. Você quer não vi. Se espancar até a morte? Assiste a Rogueu. Já vi. A Rogueu não. A Rogueu é chato. Não, mas eu tô. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Sim, então. É desespero define, né? A Rogueu, pelo amor de Deus. Socorro. Que personagem estúpida desse anime, pelo amor de Deus, gente! Como é que você terminou Ryoka? Terminou Ryoka, né? Terminei. Não que eu ia. Então... Não que eu fosse recomendar Ryoka, porque eu não gosto, mas eu perguntei pela personagem. Eu gostei, tá? Só avisando. Que me animasse. Exatamente. Meu Deus do céu, essa porra nunca saiu da minha cabeça, esse cara, dessa frase, porque eu odeio a repetição. Tem frases que nunca vão sair, como é tudo de acordo com o Keikaku. Exatamente, tô de acordo com o Keikaku. Então, retornando aqui, agradecendo a todo mundo que escutou a gente ao vivo depois da gravação que foi lançada. Curta a iniciativa que eu dei nas redes sociais e que estão ativas ainda, que é o antigo, o Twitter, que é o X e o Blue Sky. Acompanhe os blogs Anime Coach Network, que são patronos do Kyodai Podcast. Participar da iniciativa Kyodai. Abração pra todo mundo. E daqui a 15 dias vamos estar falando de atuações aqui no Kyodai Podcast. É isso aí. Yay. Então, pessoal, é isso. Agradeço a todo mundo. Eu vou fazer aquilo que o Carlinho não fez, foi indicar o anime dos anos 2000, que era o correto. Eu tenho que indicar Wesley, é particularmente. Eu indiquei Kobato. Eu indiquei Kobato. Particularmente especial. Como não indiquei? Dessa como lista, indiquei, cara, Wesley. Você precisa ver. É tão absurdo que é capaz de você gostar. Que é His Online. Não conheço. Eu não vou indicar isso pra ele, cara. Eu não vou indicar His Online pra ele. Pelo amor de Deus. Wesley, indica, ele tá sendo satírico. Ele tá sendo sarcástico. Eu dei 8. Que é isso? Eu dei 8 pra essa. Eu vou avisar. Não lembro de ter visto esse, não, mas tamo aí, né? Não, Rafa, não vê. Não vê, Rafa, esquece. Não vejo. Eu não vou adiantar. Passa longe. Não vou adiantar o enredo. Eu só sei dizer que, pro bem ou pro mal, eu gostei na época que eu vi, tá? É um filho dos anos 2000 ali, no começo dos anos 2000. Is Online. Cara, Is Online é um absurdo pros dias atuais, é um absurdo. Eu tenho medo, assim. Então, é mais louco que me dói no Hibe. É mais louco que me dói no Hibe. Só digo isso. Beleza. Ai, meu Deus. E continue, Vlasio. Tá, visita o Discord do Updando para conversar conosco e ver animes. Tá discordando naquela porra de lugar lá. E nessa temporada estamos vendo três animes maravilhosos, né? Estamos vendo o Tojima Hanzaburo. Não sei agora se eu falei errado, mas enfim. É o anime do Kamen Rider. Anime que o cara quer ser um Kamen Rider e muita galera quer ser um Kamen Rider e é bom demais. Tirando o Eti, mas é bom demais. Também tem o nosso querido Campfire, né? Que foi mencionado hoje, inclusive, que infelizmente ninguém votou entre as continuações, que está maravilhoso. Teve a adição aí maravilhosa de Draquinho, grande personagem. Não, ele é pequeno, né? Ele é bem pequenininho. Grande personagem espírito, rapaz. Que é isso? Maravilhoso. Draquinho, ele é o malandro da galera. Bom demais, Draquinho. E o Sui continua sendo a coisa mais fofa do mundo, né? Com certeza. Absurdo. Uhum. Absurdo como bonitinho é o Sui. E também estamos vendo Spy Family, né? É sempre Spy Family, né? Aquele negócio que, tipo, quando é ruim é bom. Então, é isso. Então, é isso, pessoal. Nos vemos na semana que vem. Não esqueçam de participar da enquete também, né? A enquete ficou... Aquela enquete básica, né? Qual dos quatro animes que foram indicados por Wesley, que foram mencionados hoje, vocês mais se interessaram, né? Coloquem nos comentários aí o que vocês viram. E a gente se vê na próxima quinzena. Falou! Falou! Tchau, tchau!